transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Estou subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vão buscar a minha bênção na mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com essa bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração. Este é o Vale de Jabóque. Ele é Jesus. Teu nome vai mudar e a tua vida também. Foi no Vale de Jabóque que o meu nome mudou. Transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Estou subindo a escada que me leva até o céu.